É 4 zica, man. Tá preparado? Hã? Eu dourado do sul, então segura. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa a bola, deixa a fumaça subir. A brisa que me leva me fazendo refletir. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa a bola, deixa a fumaça subir. Mano, a brisa que me leva me fazendo refletir. Passa a bola, eu deixo a fumaça subir. Enquanto isso eu paro, olho pro céu, fico a refletir. O beat bate, a brisa me fazendo seguir no free. Sente cada verso e um novo universo, é a rima que escrevi. Viver a cada momento, chorar também sorrir. Fazer um corre, vender show atrás do faz-me rir. Tomar um refri, queimando um do bom. Fazendo fumaça na rua, luz da lua, junto com os irmãos. De Sony, Rick Ross, cabeça chapou. Te liga na vibe do som, na brisa do flow. No pique que eu vou. É mano, B no beat. 4 zica no hit. As mina dão xilique. Por favor, não se hit. Passa a bola, tiozão. Vamos fumar. Ficar de zoinho dá várias risadas. Ficar na brisa não dá nada se chegar na ponta. É só puxar os acessórios e forma outra bomba. É 4 zica, só que dessa vez tudo chapado. Pra gravar esse som já queimei os 15 baseado. Só esmurrugar, bolar, tacar fogo e fumar. Prensa até umas horas, deixa a brisa te levar. É 24 horas por dia a gente chapando. Tomando uma bira, as mina curtindo, a fumaça rolando. No fundo do bolo me abre apetite, a ganja canário. Vários baseado, haxixe. A planta legalize. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa a bola, deixa a fumaça subir. A brisa que me leva me fazendo refletir. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa a bola, deixa a fumaça subir. A brisa que me leva me fazendo refletir. Já fumei do boldo, na cena com leite parceiro. Já chapei o coco, na cena é só maloqueiro. Então fica ligeiro, é 4 zica nos falante. Segura as estantes, o terremoto é o banho. E não se espante, se tu vê os moleque chapado. Isso é rotina com as minas nas esquinas de Eldorado. Com os aliados, sempre formam um baseado. Tá ligado? Fumaça pro alto. É nesse embalo que eu sigo na minha trilha. Fumaça pro alto, dia e noite, noite e dia. Então se liga, agora chegou 4 zica, 4 zica. Passa a bola que agora chegou 4 zica. Passa a bola que ladrão quer fumar. Em todas as esquinas vejo fumaça. Vai, fumaça vem chapando o globo. O bang aqui é louco, só tem monstro cabuloso. Vixe, fome de back, fome de rap. 4 zica, não esquece. Fogo na track, agora se mexe. A brisa sobe e desce. Sem estresse, aperte o rec. Vem na levada, sente o flow. Swinga na batida, vem com nós. Demorou. É o time, é o bang. É a favela, é enxame. É o gueto, é o peso dos guerreiros que dão sangue. Não se espante, nova cara da rua. É 4 zica, não se espia. Se nota o time, sobe na neblina. Olho pro céu, fico a refletir. Ficar de zoinho da várias risadas. Vejo fumaça, vai. É 4 zica nos falantes. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa a bola, deixa a fumaça subir. A brisa que me leva me fazendo refletir. Passa o bolo, passa, passa o bolo. Passa o bolo. Passa, passa, bola.